É o baile do Alô. Alô! Vamos nessa, DJ Tom Máximo. Vamos nessa, DJ Tom Máximo. Aí, DJ. Agora. Aí, DJ Tom. Solta, solta. Bora começar assim o nosso baile do Alô. Aqui da Juventus Pop. O homem do Alô já chega. E já tá tudo liberado pra você chegar e dançar o nosso ritmo, a nossa cultura. Vamos lá, Tom! Estamos apresentando DJ Tom, agora de frente com você. E é pra começar assim! Tom Máximo! Tom Máximo! Você não deu valor no amor que ofereci a você. O meu coração chorou. Como é que é? Que te ofereci, eu jamais ofereci a ninguém. O mais louco e lindo romance que já existiu. Fala, Jeguinho Bete Ficha! Trouxados do bar. Você vai saber que perdeu um grande amor. Porque de repente você o quê? Me magoou, meu coração você quebrou e me deixou tão triste assim sem ter você. Como é que é? Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. E aí, Loríssima? Vamos virar. Aqui também comigo, um grande abraço, meu amigo Anselmo. Esse é considerado da gente. Bora, seu amor! É assim, ó! Ontem eu vi você em sonho. Tom. Ontem eu te beijei no sonho. Meu sonho é ter você aos meus pés, mas nunca te humilhar. Poder te tocar sem sonho. Isso, tá liberado aí o salão pra gente dançar! Meu sonho, o sonho de viver com você. Ser sempre real, nós estamos sempre acordar. Nós estamos por ti, eu vou aos limites. Conquistar pra viver só pra mim. Vou aos limites, vou Já não me lembro mais quanto tempo faz que você se foi. Você me deixou pra trás, você não foi. Uhul! De pensar em nós dois. E agora? Agora você vai ver, você vai se arrepender e vai ser tarde demais. Meu amigo Marcos Paredão, isso aqui também com a gente. Não é assim. Junto com ela, Cerejinha. Essa é considerada. Pensou em nós. Você foi muito egoísta, sim. Você só. Venha, meu carroceiro. E mais agora! Mas agora que você está só. Deixa eu abraçar aí a galera aí. Do portal Águia Branca. Um abraço pra vocês, vocês estão aqui também com a gente, valeu! A galera do portal da Águas Brancas. É. Oi! Ponte do Açaí. O melhor do Alisson. Oi! Mas agora que você está só, você vem me procurar. Depois de tudo que aconteceu, e agora não quer mais americano. Meu americano me faz flutuar. Welcome, this is the best DJ. Seu cabelo loiro, pele de seda. É muita onda! Foi gostoso eu te encontrar. Olha o gringo. Gringo lindo, loiro, louco de amor pra dar. No verão que vem de novo eu quero te encontrar. Solta a batida! menina que eu tinha que adorava gerecar. Era uma hora, duas horas, quatro horas, sete horas, ela só no gerecar. E era de dia, era de tarde, era de noite, essa menina só queria gerecar. Não entendi nada. E não me deixava mais dormir, ficava em cima de mim. E aí, DJ Miri, Kid Boy, um abraço pra você. E vem, e vem, e vai, e vai, e vem, e vem, e vai, e vai, e vai, e vai do Talibã. E aí, Joelso, tu sabe dançar ou não sabe, pai? Passeando no Oriente, um magazinho eu conheci. Eu procurava um grande amor, veja onde eu me meti. Eu adorava um homem bom, eu só queria uma Jade. E a galera do Baixa Renda, isso aqui também com a gente, obrigado pelo carinho, a galera do Baixa Renda. Atrás, não foi atrás. E a galera do Puxa do Açaí do Alisson também são aqui. Aqui eu conheci onde filmaram o clone. Acabei foi descobrindo, ela é puro silicone. Segura o nosso pregão aí, papai. E aí, nega? Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom, aqui. Quando eu te vejo, vem um calor me sufoca. Como é que é? Na batida, na batida, na batida. O que tá na moda hoje é os ensaios de Tecnobrega. E eu acredito que tem muita gente aí que vai curtir aqueles ensaios de Tecnobrega por aí nos fã-clubes. E tem muita gente das antigas também que já que curte aqueles ensaios que curtia, né? Já foi de equipe. Então tá na hora da gente lembrar da época. Sabe da onde? Ipanema Clube. Tu te lembra? Então bora puxar essa época aí, ó. Ó. Lanche, todo mundo aqui, olha o Tio Orelha, o Netinho da Ilha Boutique, Sucataria Ramon, é. Ramos, também a Ellen Ramos e o Nelson. Vem comigo dançar, hoje eu quero curtir esse som, em Castanhal ele é assim. Tá com uma conta muito alta. O som, o campeão. JLG é o nome da emoção, papai. É o campeão. Vai! A sua comitiva aí também. Forte abraço pra você, garoto. A força desse som vai tocar teu coração. DJ Hildo e DJ Ademir vão agitando a multidão. E esse brega a gente vai dançando assim. Já chatei aquela sequência da carroça da saudade. Bora, baby! Mix celular e a Lorena, a Nayara, Lucas e a Thelma! Vai! Vai! Porque você mexeu com meu coração, meu amor. Fala, DJ Covarde! Quase que tu faz eu errar. Você saudade. Transformou tudo que eu quero. Difícil, né? Ou a gente toca. A sua mulher e veio curtir o baile do Alô. Alguém aqui brigou com seu namorado e veio curtir o baile do Alô. Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Tá vendo? Manda esse áudio aí pro seu namorado ou pra sua namorada. Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Mas ouça bem o que eu digo agora. DJ Tom, ele é o máximo. DJ Tom, ele é o máximo. Deixa eu começar a saudade assim, ó. Quem é que se lembra da sua primeira professorinha? Tu lembra, mulher? Não lembra. Eu daria tudo que tivesse. É verdade. Pra voltar meus tempos de criança. Agora eu quero ver! Eu não sei por que a gente cresce. Se não sai da mente essa lembrança. O showman. Aos domingos, missas na matriz da cidadezinha onde eu nasci. E aí, morta? Ah, meu Deus, eu era tão feliz no meu pequenino Miraí. Era verão, professorinha que me ensinou o beabá, onde andará Mariazinha, meu primeiro amor, onde andará? Ei, come bom, pelo amor de Deus. MP Alimentos, meninada, o nosso grande amigo Tatu e o César, isso aqui com a gente. Eu fazia jogos de botões pela calçada. Já foi, Joelson? Pega o beco. Eu era feliz e não sabia. Que me ensinou o beabá. Dia 7 de julho, aniversário aí da Luríssima. Onde Bola de Prata vai ser uma loucura. Mariazinha, onde vai ser? Meu primeiro amor, onde andará? Ai, você e celular, mano. Eu igual a toda meninada. As travessuras eu fazia, jogos de botões pela calçada. Eu era feliz e não. Mais uma pra recordar. Música. Será que... Essa é a hora de saber se o homem tem dinheiro ou não tem. É. Já lhe abri meu coração, você me deixou no... Se ele não te chamar pra dançar e não pagar um balde de cerveja, de quem não quer. É porque ele tá liso, minha filha. De quem não vi... Te sai dele, te sai. Vai! O meu pensamento é ser de você, merecer seus olhos lindos em mim toda manhã. Quero ser seu rei e não sou ninguém, sou um sentimento na contramão, eu sou seu fã. A noite já vai, o dia já vem, e eu tô sozinho esperando o meu bem que não vem. Nada dela chegar, né? Que não vem. Durante esse tempo pintou outro amor. Amanhã é aniversário do David Covarde na piscina do Pascoal. Que não vem. Traz uma cerveja, traz! Traz mais uma. Copos para mim, que vou beber fingindo que ela já está aqui, mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Eu tenho muito medo de chorar. Bora, meu irmão, de Abicora. Que barco parado não faz frete. E bora pra cima, que mulher bonita. A noite é ouro. E eu tô sozinho esperando o meu bem. O Júnior. Júnior e a Glenda, do portal eletrônico. Durante esse tempo. Olha, covarde. Não te faz de doido. Pega logo teu balde de cerveja. E não vem encher meu saco hoje aqui, meu. Traz mais uma cerveja e dois copos para mim, que vou beber. Olha, louríssima, ela já está aqui. Prepare-se pra chover. Mesmo tendo certeza que ela já vai chegar. Bora dançar, bora, filha! Bora dançar, bora! Eu tenho muito medo de chorar. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto. Meu amigo Joel e a Carla! Aqui! Um dia de verão. E aí, moleque, é grande? Grande a tristeza que de noite me acompanha. Sozinha na... Malvina e a José. Nesse quarto tão vazio. Uhul! Pensamentos. Lindos momentos. Lá fora. Tava no vento. Sussurro. É o Elton que tá ali, é. Preciso encontrar de uma vez. Com... Me abandonou, mas tudo bem. Continua aqui. Diga para mim onde ele se esconde. Viva esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Oi. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na junto com a sua primeira dama e amiga Marcela também está aqui com a gente. Obrigado pelo carinho. Esse casal aí, que a gente tem um carinho enorme, imenso. Obrigado, viu, Elton? Obrigado, Marcela, pela presença. Se alguém souber que Alô, chegou aqui na Juventus! Na Esse é o baile do alô! Esse é o baile do alô! Na fonte dos seus olhos, quero me banhar. O seu beijo molhado, vou matar minha sede. Me embala nos seus braços, faça-me sonhar. Oi! Leva pro seu colo. Pode me ninar, me cubra de carinho pra cessar meu frio. Fala em meus ouvidos, me causa arrepios. Alisa meus cabelos, tira o meu medo. Compro sua briga sem guardar segredo. Tudo entre a gente pode acontecer. Um amor por toda a vida ou um momento de prazer. Sem lugar, sem tempo e hora, a escolha é sua. Te amo do sol ou em noite de lua. Vem, te atraio com meus olhos, sou sua armadilha. Você é minha presa, meu prato preferido. No meu primeiro pulo, posso te apanhar. Deixa eu abraçar aí o nosso empresário Cabal. Isso aqui com a gente, alô Cabal! Sou sua armadilha, você é minha presa, meu prato. Churrasco! Querido, o meu primo. Churrasco do Palitinho e o Romero! Aqui do meu lado que gosta de uma coroa. Eu ontem fui rever o meu. Ainda mais quando ela liga pra ele dia primeiro do mês. E ela mais linda ficou. Olha, dia 4, ó. Tão doce, tão bela. Pra ser meu amor. Eu vou te contar. Eu ontem fui Valoríssima pagou uma, meu irmão. O tempo passou e ela mais linda ficou. Ela bem roubou o Anselmo, não duvido. Tão, tão bela pra ser meu amor. Debaixo do travesseiro. Não sei porquê ela com outro foi casar. Porque o outro é que tem a pólvora. Eu sou seu amado, amante e amigo. É como se estivesse olhando ali, eu pensei que era o Fernando Mendes, rapaz. Ela fica comigo. Ela casou porque olha aí, pop. Tudo ele tem. Carro, casa e dinheiro. E ela quer bem. Pra te encontrar, meu amor, você não está em nenhum lugar. E aí? Preciso tanto de você, sem você não sei viver. Fico louco até só de pensar que você esteja amando outra em meu lugar. A você me dedique. Olha, né, que o Joelso tá dançando, meu rapaz. Amor, te entreguei. E a família Chopp! Minha amiga! Chopp do Pará! O Eduardo! Te amo, e o seu Nonato agora! Você, sem você não sei viver. E ela é minha amiga! Te amo ainda! Preciso tanto de você! Sem você não sei viver! Vai, vai, chama ela pra dançar, chama ela pra dançar, porque o baile do alô, ele começou! tom, tom, tom. Eu saí com você para lhe falar de amor. Sigo! Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou. Até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, lhe disse apenas com um olhar. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. É tão natural, não me queira mal. É desse jeito que a gente gosta. Eu saí com você para lhe falar de amor. Quando provei seu beijinho, a palavra me faltou, até perdi minha voz, fiquei sem saber o que falar. Tudo que eu tinha a dizer, e disse apenas com um olhar. Tom, tom. Foi minha primeira vez, por isso eu não soube lhe beijar. Peço que me compreenda, perdoe a minha timidez. Isso é tão natural, não me queira mal. Você conhece a história de um homem que na foto ele era um gato, e quando a mulher foi ver ele de perto, ele era o homem mais feio do mundo? Pois é, a história é essa aqui, ó! Só que pra mulher não existe homem feio, existe homem liso. É! Deixa eu te amar só um pouquinho. Olha o gato! Agora tem aquele homem que vai pra festa de amor, todo arrumado. Eu estou. Chega na festa e ele não arruma nada. Fazer. Aí o cara tá só com uma sandalinha. Quebra esse. O cara ainda de escola parada. Você já pensaste? Venha me arrumar, ser minha cara. Oh, oh. Em cima. Se a cama quebrar, meu amor, se a cama quebrar, bora pro chão, pode gritar, grita, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Miau, miau, miau, malvina, Gisele, gatos namorados, Sairon e a Valéria, Silviane, Top, Dieguinho, Matt Fischer e a primeira dama Gisele, DJ Natan. Isso aqui com a gente, valeu! Deixa eu te amar só um pouquinho. Sou um gato louco por carinho. Vai te ver. Como o nome pesa na balança. É como eu estou. Venha me fazer ilu-ilu, por favor. Quebra esse gelo, aristocrata. Venha me arranhar. Aí, Júnior. Oh, oh. Eu ia falar pra te dizer que eu mandei um abraço. Embaixo do sofá, se a cama quebrar, pode gritar, que é tão bom. Miau, miau, miau, miau, não atrapalha agora. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Chapa do Biel, Tito e Aline. Eu te amo e tu me amas, sei que o nosso amor nunca vai ter fim. E amigo Elton, cada dia só na mana. E aí, Marcela? Aumenta sem poder parar. Quando estou perto de ti, minha vontade é de calma, que o bicho vai pegar daqui a pouquinho. Dá a mortadela. Eu também te amo. Bora, Joelson! Eu te quero. Muito! Eu também te quero. RR Lanche e o Tio Orelha. Tá chegando o RR Conveniência. Todo o amor que eu tinha na vida eu te dei. E até meu modo de vida eu modifiquei. E amigo Léo Velho, patrocinador e recebi de você da JMB. E vi sumir aos pouquinhos o meu maior sonho. Mas acontece que um outro Tito Velho da Estância Araújo que me respeite e me ama como eu sempre quis. Ficha, pai, arregaça, tá com pena? Eu estou mais feliz. Vai ver lá no céu, vou queimar tudo. Minha vida se modificou. Adeus, adeus. Ainda mais se ele tiver mil graus. Não preciso dança de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Adeus, adeus, meu antigo amor. Não preciso mais de você. Adeus, adeus, meu antigo amor. Eu consegui te esquecer. Yeah, yeah, yeah. Música que virou a dancinha do momento, mas os caras não sabiam que a original era essa aqui, ó. Alô, Loríssima! Essa é pra você, minha filha! Num conto de fadas, um carpinteiro sozinho sem nada. Stop, Joel. Também sem dinheiro. Um balde. Amava a princesa mais linda da terra, mas tinha certeza que nada era pra ela. Mas um dia ela passou nada a saber. Quando viu logo o amor indo à boutique, foi viver. Não veio nenhuma sacola, né, Net? Mas é nós. Sabe que você mora no meu coração. Princesa, eu sem dinheiro. Tito da Estância Sebastião. Você com nobreza. 0-0 aqui, Tito. Bora ver. Diga, meu benzinho, se você... você, minha Maria, e com todo carinho comigo casaria. Opa! Tá na hora da gente dançar um pouquinho. Daquele jeito, tô daquele jeito! Daquele jeito! Se você brigar novamente, eu vou pra carroça. Mas ouça bem o que eu digo agora. DJ Tom, ele é o máximo. DJ Tom, ele é o máximo. Tem alguma pessoa que, quando briga com seu namorado ou com a sua namorada, vai lá no Facebook e começa a apagar as fotos, né? Aí no outro dia a pessoa volta. Você conhece essa pessoa? Essa pessoa está aí? Aponta que eu quero ver quem é essa pessoa. Aponta pra ela ou pra ele. Quando ela briga com seu namorado, ela vai lá no Face e apaga tudo. No outro dia, ela volta com o namorado. Aí posta de novo tudo de novo. É, essa música é pra você aí, ó. Essa música aqui é pra você. Tá bom? Sente só. Joguei as nossas fotos na lixeira. Pergunte se depois vaziei. É? Não tive coragem. Bora dançar, bora? Tô vendo sempre que me bate saudade. Tô evitando os lugares pra não te ver. Tô rejeitando os convites pra beber. Me dói falar em beber. Beber era como eu chamava você. Meu coração com no meu chip. E só pra te avisar, se essa noite eu te ligar, não me atenda. Se acaso de madrugada chegar algum, volta pra mim. Hackearam-me dizendo ainda te amo. Eu, quem sabe que eu te pedi. Hackearam-me. Hackearam-me. Hit, hit. Marília Mendonça. Primeiramente guarde suas armas. Já me machuca tanto as suas palavras. Eu tô querendo uma conversa civilizada. Sei que tá esperando uma crítica, mas eu tô correndo dessa briga. Hoje não tem vilão. É que não tem homem pra dançar com mulher aí não, rapaz. Não tem plateia, não tem bebida. Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro. Conduzido as facas se riscar, sempre procurando corte. São dois corações disputando quem é o mais forte. E a galera da Quinta do Uísque tá na área. Alô, Pablo! Ela quer voltar contigo? Hein? Ela quer voltar, me pediu perdão, mas eu só aceito sob a minha condição. Sem e aí, Bruno? Sua frustração. Não é justo eu pagar por uma desilusão. Se for pra maltratar, melhor nem encostar. Se for pra me ferir, passa longe de mim. Cê já me desgramou, já me despedaçou. Uma parte eu já colei, a outra nem prestou. Meu coração hoje veio pro baile do Alô hoje e tá numa sofrência que tá a semana toda bebendo, enchendo a lata. Tô sabendo que tem umas mulheres aí que está mais de uma semana na sofrência, né? Tu tá aí, filha? Quero tocar uma sequência pra essas mulheres. Só dessas aqui, ó. Ó. A gente acabou de fazer amor. Eu resolvi pensar na gente como eu nunca pensei. Eu juro que nunca pensei. Delícias. Que o sentimento é mais que esse prazer que você... Delícias da Dani, né, Dani? Não posso te enganar. Não sinto mesmo que você. Como é que é? Não posso negar que viaja em seu corpo. Seu beijo é meu vício. Comitiva carroça é festa, minha filha. Mas quando bate a noite, a solidão que vem. Vai! Eu vou pros braços de outra pessoa. É ela que eu amo, não vou negar. Juro, não queria te machucar. Eu sei que vai doer demais seu coração. Mas pra gente dar certo, é certo. Ela que eu amo. Ela que eu amo, não é você. Eu fico com ela, mas vou te ver. Duvido que isso só aconteça com a gente. Você é feito droga e eu sou dependente de você. Ponte do açaí do Alisson. Sinto muito te dizer que não te amo mais. Tô olhando para frente, o que era nós ficou pra trás. Égua, mano. Já lavei as roupas. Calma, que ela... entre eu. Égua, ela mandou um áudio de 6 minutos. Com você ou sem você, conheço mais a solidão. Aí, morta. Você foi o mistério que eu tentei desvendar. Se esse amor foi só poeira, a chuva veio pra baixar. Entre risos e lágrimas, eu não sei o que é pior. Louríssima, tá marcando em cima. Passageiro, a dor será maior. Tô indo embora. Que já decidi. Vai! Você vai sentir na pele a dor que eu senti. Quantas... Cadê o covarde pra te levar, rapaz? Foi meu mal. Bora, covarde! Tô indo embora. Quero te lavar de mim com água e sabão. Eu tô te deixando livre pra outra paixão. Se a saudade aparecer, me liga. Beijo, tchau. Maluquinho. Lembrou das as aposentadas lá do comércio, né? Vou segurar aqui. Quem aqui já brigou com o seu namorado? E a primeira coisa, vai logo pro status pra ele ver, né? Hein? Vai logo jogando aquela indireta pra ele ver, não é? Foram tantas indiretas, eu nem percebi. DJ Tom. Que o amor da minha vida sempre esteve aqui. Não tem, vou tocando. Quem ouvia as minhas queixas nunca me dizia não. Nunca disse se eu estava no seu coração. Um trance? Eu perdi a chance. Que isso? Se disser. Eu perdi você, não foi porque quis. Mas todos os abraços que eu ganhei, de alguma forma você guardei. Me olhava de um jeito, mas se controlava. Já já? E o machixe, um abraço. Dividimos. dos meus dedos. Perdeste a chance. Eu perdi a chance de ser feliz. Cadê o covarde, hein? Eu perdi você. Mas todos os abraços que eu ganhei, Paquisto, o rei do queijo, de alguma forma você guardei. Mais uma, só das antigas, das antigas. Onde nós perdeu mais tempo na vida, onde nós deixou o amigo Léo, velho, da oficina JIBM. Um abraço! Disse nós, solidão de palavras vazias, em nome do amor, em nome do que foi e não do que será. Esse amor que já não pede mais nada, que é eterna quem ama, e maior que a própria chama. Não precisa de calor, mas eu sei que esse amor é eterno pra quem ama, e maior que a própria chama. Esse amor que já não pede mais nada. Meu amigo Thiago Saveiro, levanta a saia. Meu amigo Júnior, da JL Gesso, fez o convite e aqui está o baile do Alô. Aí, DJ Tom, solta som. Quem conhece essa aqui? O nosso amor na carroça da saudade agora vai tocar. Com DJ Tom, no baile do Alô, que é pra você se apaixonar. Canta pra ela, vai! O nosso amor é lindo, é grande, um encanto. Não imagino amor porque brigamos tanto. Querida, a gente tem que se entender. Meu bem, eu sei que a gente nasceu um pro outro, mas o nosso amor está morrendo aos poucos, pois não foi de brigas que o amor se fez. E o amor se fez. E o amor se fez. Era isso que vocês queriam, é? O baile do Alô vai pegar pressão agora, papai. Eu sou maluca, pois eu já nem sei quem sou. Quase nada, e a sua primeira dama, Alô Felipe, e a primeira dama também. E o Cabral, irei, você não vai. E o Rogerinho, onde eu chego você sai. Não mereço o que você faz. Não mereço o que você faz. Não mereço tom, tom. Sofrer tom. Somente agora entendi. Calma, maluquinho. Brilho das estrelas do céu. Foi difícil. Parece pode. Fala, baby! Daqui a pouquinho o baile do Alô começa lá em Outeiro, lá no sítio do chefe. E olha quem vai estar lá: Tom Máximo, Vitor Pop, DJ Melry e o DJ Lohan. Aí depois o baile do Alô sabe pra onde vai? Lá pro Jurunas, Porto de Marés. Edilson de Elcio, Michel e vários DJs. Eu sou maluco. Na segunda-feira, o baile do Alô vai lá pro outro lado da ilha. Lá no restaurante Ilha, tem Juninho, tem Dini Gordo, tem um monte de DJ lá. Onde eu aí, você sai, depois, o baile do Alô volta pra Belém, lá na Conveniência Top Show, é o encontro dos showmans, Tom Máximo e DJ Ellison, e Edilson Diel. Com você tudo acabou. Menina tá apaixonada pelo Jairon. Meu amor, não te quero nunca mais. E aí? Fala pra ela que você precisa conversar. Precisamos conversar sobre amor. Se ele ainda vive ou se apagou. Se é realidade ou ilusão. Aqui. Deixamos de fazer coisas pequenas. Cadê o garçom, hein? E garçom não refresca. Coisas que alegram o coração. O dia a dia conseguiu enfraquecer. Bora, patroa! Fez um romantismo se perder no lugar de carinho. David Cabral e a Suelen Sabequilha e toda a comitiva. Mesmo se precisarmos de um divã, vamos acreditar em um novo amanhã. Se o Cabral e o Robert. Você nunca leva a sério. Eu também já não espero muita coisa de nós dois. Acreditado, né? Depois que o cara toma umas, o cara vira até o Rambo, né, rapaz? Quero, seu amor não é sincero. Bem melhor assim. Como é que foi? Foi sempre assim. Esse amor, no começo, meio e fim. A verdade, nada demais. Com a Fernando Meira. Pra lembrar, a saudade fica pra trás. Meu o Iaroa. E aí? Meu coração tem guardado muito amor pra dar. Ah, eu Figueroa. Uma pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê coração. Nosso amor não passa de. E aí, patroa? De nós dois, o meu coração. Peraí. Tem guardado muito amor pra dar. A pessoa certa que me amar, ah, sem magoar. Quem vê cara não vê. O amor não passa de uma ilusão. apresentando DJ Tom, agora de frente com você. Tem muita gente que baixa os CDs do Tom Máximo, e principalmente naquela sequência que a galera gosta, que o Tom Máximo gosta de tocar. E muita gente baixa os meus CDs e gosta de ouvir aquelas canções. Tá na hora da gente puxar essa aqui, ó! Vai começar a sequência das tuídas! E aí, filha, você viu aquele gatinho passando? Vi você passar. Te apaixonou? Me apaixonei no teu olhar, coração falou. Faz o Pix! Que você, só você, é meu grande amor. Esperei você, esperei você voltar, minha paixão. DJ Gordo, rapaz! És o meu primo, a voz do carro som. Hoje tão feliz estou. Quero te encontrar e te namorar. DJ Tom Máximo. DJ Tom Máximo. Fala aí, meu velho guarda! DJ Tom Máximo, exemplo de superação a todos os DJs do estado do Pará. Tom Máximo. Pois eu me ponho a pensar em nosso amor e nos momentos que passamos. E aí? Sim, arrependido a cantar meus sentimentos nessa história de quem amo. Bora, meu parceiro Elton! Lembra, né? Mas entenda que sempre eu te amei. Não foi aventura o que existiu entre a gente. Como é que é? Eu só te peço, não me ligue nunca mais. Não quero ver-te ou saber que estás presente. Porque você ainda está em meu coração. Mas tem motivo para voltar a querer-te. Se acaso crer que meu amor não vai passar, mas meu orgulho vai me levar a esquecer-te. Não te prometo que também eu vou ficar. Mas em tua vida. Olha a Daniela, rapaz! Vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, filho. Vai embora, ai, ai, ele não vai! Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Não vai embora, ai, ai, ai, amor. Vira, vira, vira na batida. Vira na batida. Olha a paradinha! Toma gemidinha, minha filha. Geme, vai. Esse é o baile do Alô. Você pensou que ficando assim, com pena de mim, acha que é e aí, baby? Um partiu! Diz que não quer me ver chorar, mas não faz nada pra entender. Se conhece alguma mulher que chora? Escuta, eu vou te ensinar. Chora! Garotas choram mais quando o sonho se desfaz. Você ama e depois não quer mais. E ainda pergunta por quê? Sabe o mal que me faz. Brasil. DJ Rico Boy. Rei do que? Segura um pouco essa fumaça que atrapalha a garganta. Segura um pouco a fumaça aí que atrapalha a garganta. As Marquinhos chegou no baile do Alô! Esse é o baile do Alô! Não adianta. Não adianta mentir, enganar o coração. Por mais que eu quisesse, você é minha paixão. Meu amigo Cabral, Raíssa, o Cabal e a Raíssa louca. É? Tô furacão do som. Meu primeiro amor. Bora curtir. Hoje eu vou curtir. Cicone toca pra mim, o furacão do som. DJ Zedilson de Elson, seus meninos. Bora fazer aquela mixagem, moça dela. Aí, DJ Tom, solta som. Arrependido, vem correndo, implorando meu perdão. Bora. que contagia hoje o som. Apresentando DJ Tom, agora de frente com você. Daqui a pouquinho eu vou puxar aquela sequência que o cara beija na boca, testa com testa, língua com língua. É, mano. Aquilo que eu falo. Se tu for chamar ela pra dançar, deixa pelo menos um pacote na mesa dela. Porque senão, se tiver lisa, amiga dela, bora, amiga, no banheiro, já era. É. Uma foto, magrelo? Bora, tira uma foto. Bora, amor. JLG, o meu parceiro Júnior. Bora puxar aquelas? Não, depois. Deixa eu tocar isso aqui, ó. Oh, baby, teu cheiro tá grudado no meu cobertor. Tu não me sai da mente. Não. Brota aqui no meu barraco pra gente fazer a ver. Como é que é, hein? Tô sentando gostoso com olha bandido dizendo não para, não para. Tô gemendo com olha manhoso pedindo. Vou baixar o som! Bata tua cara. Tô com saudade de ti, deixa louca de beija sua boca chamar. Bora, cowboy! Espelhado, nós dois suados. É puxão de cabelo, é papo na raba. Bora, meu DJ! DJ Ives, acerta o ano! Júnior Palmares, desce o motel! Tira a cena! Um, dois, um, dois, três! Tá vendo aí, ela já tá falando que tá gostada e tá me procurando. Meu amigo Thiago, da Saveiro, levanta a saia. Sabe que sou louco e sem coração, mas quando ela liga eu dou atenção. Eu mando logo a localização. Hoje vai ter festa no colchão. E ela? Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo. Como é que é? Eu sou o seu esquema preferido. Ela dispensa baladas, amigas, pra ficar comigo. Porque eu sou o seu esquema preferido. Eu sou o seu esquema preferido. Bora, simbora. É safadão amplificado. Ele é ele. Eu sou eu. Alô! Não, como você pensa, esse sentimento pode ser verdade. Mas essa sua insegurança tá criando entre a gente. DJ Gordo tá na área, Moisés! Se entregar de novo, tem medo de quebrar a cara. O homem da voz. O tempo ele te fez sofrer. Um dia eu vou ter uma voz dessa que nem dele. Vai! Tá com medo de me entregar. Sabe dançar. Ele, eu sou ele. Ih! E se deixar eu te amar, não vou dizer adeus. Ele é ele, eu sou ele. Ele é ele, eu sou ele. Ah, você. Meu Pega a bandida, Giza! Tá aqui com a gente! Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer. Seu abraço só você que tem, o seu beijo é só você que tem. Bota bebê, bota neném, se não for você, vai. Não vai ser neném. Tô com saudade daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, chama. Bota... Já mandei, pai. Bota bebê. Oh, tá te ligado aí. O com... que tu tá bebendo aí? Daquela sentadinha que tu tem. Bota bebê, bota neném. Se não for você, não vai ser ninguém. Diferente de tudo, diferente de todos. Máximo. É o Zé Vaqueiro. O original! O original! O negócio de Zé Vaqueiro! Eu sei que quando eu ver você, meu coração vai apertar. É assim! Outra chance não vou te dar. Outro amor. César, Sabino, Mortadela, o motor. Motor fuçada. Ficou com essa carinha de anjo. Ainda tem outro Mortadela, rapaz. Esse é o baile do Alô! Volta! Volta pra mim! Volta pra mim que eu te quero. Você sabe que eu não vou pedir pra sempre. DJ Moisés, Santiago, Janária. Assim manhoso, eu sei. Meu parceirão! É. Hoje, fazendo aquela tour que te faça... com o baile do Alô! Já começou legal, né? Vem no meu colo, vem. Parando tudo. Vem aqui, meu neném. E hoje eu quero te dar amor. Aliás, ele começou lá em Vigia, né? Eu não vou te fazer chorar. Linda apresentação. Eu só quero te dar. Feita pra você. Joga essa mãozinha lá em cima. Dali, dali, dali, dali. São amores, amores que matam, amores que ferem, amores que dói, amores que amagam. Vai, tu! E vai girando, e vai girando. Vai dançando, vai. E vai dançando, vai. E vai dançando. O baile do Alô. O baile do Alô. O baile, baile, baile, baile, baile, baile, baile. O que pensa que eu doida, e doida, e doida. traz nem um litro de açaí, sacana. Então pronto. Rasgueio você, me deixou em segredo, me desamou. Demais. Rasgueio você pra me ensinar o que é o amor. Diz aí. Vou escrever na rua pra todo mundo ver que eu tô na tua e eu amo você. Não me entender, vem o que vou fazer, mas tudo bem se conquistar você. Não, não, não. E aí, filha? Você quer cantar pro homem do alô? Canta! Amar. Sal, sal, sal, sal, sal.